aí de Salinas, Rádio Cultura FM, o Bruno Souza, o Valmir Labuchar, todos vocês da Cultura FM de Salinas, Minas Gerais, exibindo o mundo sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Minha querida Maísa dos Anjos, em Roda Velha, Bahia, a Erisvânia Oliveira, suas amigas, todo mundo ouvindo o mundo sertanejo aí em Roda Velha, no Estadão da Bahia. Vamos até Vila Bahia, Mata Verde, Rádio Talismã FM, Rubens Gomes e todos da equipe. Muito obrigado ao nosso prefeitão aí. Um abraço, muito obrigado. Brevemente estaremos aí fazendo um grande show, né? Meu amigo Raimundo Alves, em Guarapari, no Espírito Santo. Minha querida Marli Santos, a Dona Odete, todos vocês amigos de Guarapari. Audiência muito grande aí pela Rádio Sim AM. Meu amigo Alessandro Nogueira, todos da equipe da Sim AM, exibindo o nosso mundo sertanejo para todo o Estadão do Espírito Santo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Herbert Souza, em Viana. Enfim, todos vocês, muito obrigado. Minha querida Maria Alves, em Santo Antônio do Descoberto, Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A Cleidiane Cristina, em São Sebastião da Vargem Alegre, também, ouvinte da Tribuna FM. Ô, Fábio Vieira, um abraço, muito obrigado, viu? A você e todos da equipe da Tribuna FM, em São Sebastião da Vargem Alegre, exibindo o mundo sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Os amigos da Rádio FM da Paz, aí em Viçosa, no Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu? Também um abraço à família, Viana, aí da Rádio Porto Alegre FM, muito obrigado, viu? Porto Alegre FM exibindo o nosso programa aí no Rio Grande do Norte, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Vanessa Costa, em Cruzeiro do Sul, no Acre, um abraço, Nonato Costa, todos vocês de Cruzeiro do Sul, no Estadão do Acre, muito obrigado a todos os nossos amigos, nossos irmãos acrianos, muito obrigado, viu? Meu amigo Danilo Santos, em Bom Jesus de Goiás, também ligado no nosso mundo sertanejo. Meu amigo Clebson Aparecido, locutor da FM 98 em Brasília, muito legal, né? Um abraço, Kleber Aparecido, sempre interagindo comigo no Facebook. Essa emissora não é nossa afiliada, porém, é uma emissora que tem audiência muito grande aí na região de Ceilândia, né? E Águas Lindas. Muito obrigado, Clebson Aparecido, tocando as músicas de Diego Valadares na programação. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Ele sempre ouve o nosso mundo sertanejo. Minha querida Eberlane Franca, em Itaúna, um abraço, muito obrigado vocês, viu? De Itaúna, muito obrigado. A Ediane Fernandes e sua irmã, aí ouvintes da Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, no Maranhão. Paulo Artagma, todos da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida Edith de Oliveira, no Mato Grosso, em Coniza, Mato Grosso. A Edith, em Coniza, Mato Grosso, ouvinte aí da rádio, Rádio Luz FM, muito obrigado, viu? Pelo carinho. Minha querida Edith Duarte, em Ouro Preto do Oeste, diz que não perde um só. Mundo Sertanejo, muito obrigado pelo carinho. Pierre Vale, em Santarém, no Pará. Um abraço a todos vocês aí de Santarém, né? Rádio Ponta Negra, exibindo o nosso programa. Pierre Vale, a Mauro, Santino, Josinei, todos vocês aí de Santarém, no Estadão do Pará. Ô, lugarzinho quente danado, né? Já andei muito por ali, é muito quente realmente. Os amigos da Rádio Terminal FM, em Santo Amaro do Imperatriz, Alexandre Marrone, um abraço a todos vocês aí de Santo Amaro do Imperatriz. Muito obrigado, Alexandre Marrone, e todos da equipe. Rádio Dinâmica FM, Timóteo, Minas Gerais, Adriano Oliveira e todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Lili, da Mercearia, o seu marido Vinícius, também o seu filho Gisley, né? Perdão. Lili, da Mercearia, e Vinícius, seu filho. Vinícius é filho. O marido dela é o Gisley. Um abraço, muito obrigado, viu? Aí de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Ondas Verdes FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. Quadro Ao Som da Viola de hoje traz para vocês de Paulo e Paulinho, para todo mundo, para todos os fãs. Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. amor de primavera não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. É com vocês, é que vem pra Goiânia! Mais um, mais uma, vamos lá! Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, estamos de volta. Wagner, meu amigo Wagner, em Mar Vermelho, Alagoas, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Minha querida Ângela Meire, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, um abraço, Pedrinho Maranhão, todos vocês amigos, ouvintes da Marconi FM e da Cultura AM, em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Um abraço aos amigos da Rádio São Francisco AM, André Chaves, Valdir Chaves, a todos vocês, meu amigo Edivaldo, diretor da Rádio São Francisco AM, em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, exibindo o nosso programa. Léo Magalhães canta, alô. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Me falou, foi bom demais. ligo e nem me atende mais. Chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender? Se fez o meu coração se apaixonar por você. Muito bem, meu amigo Rubênio, Rubênio da CRBR.com no Estadão de Roraima, né, em Boa Vista, Estadão de Roraima, exibindo o nosso programa todos os dias às 18 horas. Um abraço a todos da equipe, a todos os nossos ouvintes de Roraima. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Meu amigo Marinho Reis, em São Paulo, também ligado no nosso programa. Minha querida Vanisa Silva, em Araçuaí, Minas Gerais. Um abraço aos amigos da Rádio Vale FM, exibindo o nosso programa em Araçuaí, no Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Minha querida Bruna Alves, em Cabeceiras, Goiás. Os amigos da Rádio Interativa FM, aí de Cabeceiras, no Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Bruna Alves, todos os nossos amigos de Cabeceiras, um beijo para vocês, viu? A Elisângela Campos, em Barra do Rio do Bugres, no Mato Grosso, também ligada no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Zélia Ornelas, em Berilo, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado pelo carinho. A Catiana Gomes, a Oliveira dos Brejinhos, Minas Gerais, também ligada no nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Fagner Silva, em Manso Lima, no Acre, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. A Geiciele Carneiro, em Palmas, no Tocantins, ligada no nosso mundo sertanejo. A Eliene Barcelos, em Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês de Santa Luzia, ouvintes da Tropical FM. Um abraço, muito obrigado, viu, a todos da equipe, nossos ouvintes maravilhosos aí de Santa Luzia. Um beijo para todo mundo. A Rayeri Silva, em São Francisco, no Maranhão, também ligada no nosso programa. Vamos em frente. Tayane e Thiago cantam Cafajeste. Marcelo me ligou, me chamou para jantar. João já comprou flores, mandou me entregar. Até declaração, o Pedro já me fez. Thiago já avisou que vai até o final. Só que tem um porém, todos eles não sabem. Aqui eu gosto mesmo, é de amor com sal. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece.

Tô aqui tomando todas, você no pensamento. Será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar, querendo te amar. Tô querendo mesmo é casar, esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. Muito bem, mundo sertanejo está no ar, meu amigo Samuel e a sua mamãe, a Dona Maria, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, todo mundo ligado no Mundo Sertanejo pela 90.9 FM, um abraço, Vânia Rocha, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Também os amigos da Rádio Web Minas, aí que os estúdios ficam também aí na cidade de Pouso Alegre, um abraço, Luiz Gustavo e todos da equipe, minha querida Maria Neide, do Bar da Neide, presidente Venceslau em São Paulo. Um abraço a todos aí ouvindo o nosso programa aí no Bar da Neide, em Presidente Venceslau, no Estadão de São Paulo. Um abraço aos amigos aí ouvintes da Duval FM, todos da equipe da Duval FM em São José dos Campos. Um abraço, Val Siqueira, todos da equipe, os amigos da Paulista FM aí no Ipiranga, na capital de São Paulo, exibindo o nosso programa. Dudamel da Clipe.net, um abraço, muito obrigado, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a Dilson Tavares em Salto Grande, aí no interior de São Paulo, exibindo o nosso programa. Um abraço, Leandro Simões, em Caieiras, também em São Paulo, Rádio Caieiras, recebendo o nosso programa. Um abraço a Adilson do Vale, em Caçapava, também exibindo o nosso programa, Rádio Cultura Sertaneja. Enfim, tá todo mundo ligado. Rádio Transpaulista também em Osasco, exibindo o Mundo Sertanejo. O Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios. Infelizmente, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. São mais de 1.400 emissoras do Brasil inteiro. São nossas afiliadas à nossa central de produção. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Diego Valadares canta, grande sucesso para todos os cabra danado. Canta, Diego Valadares. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostoso.